zona 0, direita sala 1, 2, 1, decimal 9. 3219, 4207. O Guardião 02, quanto é decorar? 2309, obrigado, Guardião 02, proa sul, tem tráfego na, no vertical do aeródromo, Charlie 150, 1 no meu pés, atenta ao tráfego proa norte, se afastada. Reporte Anvia Taxi Delta, o 4207 Azul. Alfa, reportando essa Delta, 4207. Deu 0028, está a ponto de espera da Delta, chame o solo 121-9. A Delta, 129. Firmando, tem um 390 Recife, copia ou aguarda a coordenação? 1260, Salvador Recife, autorizado nível 390, via Prusk 58. Decolagem 110, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5157 no transponder, o controle em 1-20-8. 5157, aguarda para o cotejamento, 1260. 1208, grato. O posto de espera até Mulha Brava. Alfa e apontando o táxi Juliette, Fosse Aérea 2703. O Azul 4207 vai dar passagem ao Caravan da Força Aérea, reporte antes do táxi Juliette agora. Passagem ao Caravan, reportagem da Juliette. 1260, coteja. Bravo, com isso, continua a aproximação, guardando a pista livre. Cotejamento correto, 08 ao portão, reporte quando pronto para acionamento push, gol no 260. O 02703, instrução agora será táxi via Juliette, Pátio e Índia. Quando no ponto de espera, chama a torre em 1.8.12 ou altímetro no 014. Está fora do solo, está autorizado, vai até a praia do Flamengo e vai a baixa altitude até o farol da Barra. O Tango de Bravo, decolada o Zuno 3, lá à direita, chama o controle 120.8. 120.8, chamará Tango de Bravo. Papa Romeu, Tango de Bravo. Tango de Bravo, Salvador. Senhor autorizado, decolou, está aqui próximo à praia do Flamengo, senhor autorizado vai a 200 pés sobre o mar. Pelo corredor Axé? Pelo corredor Axé, senhor. Positivo, vai prosseguir até que distância? Vai, permanece na tua permanente, Tango de Bravo. Ok, sobre o mar, 200 pés está autorizado, Tango de Bravo, reporte para o retorno. Vou dar para o retorno, Tango de Bravo. Luiz, fica atento ao helicóptero Tango de Bravo, solicitou ficar a baixa altura na praia do Flamengo. Curva esquerda de Liz, cruzamento do campo, ajuste no 0, no 4, Bravo, que Luiz. Ah, positivo, estou autorizado a 200 pés sobre o mar no momento, reporte para ingresso no continente a 500 pés. Reportará para 500 pés Tango de Bravo. Gol no 270, desce para 2.000 pés, em redução para 180 nós, informe estabilizado. 2.000, vai reduzir para 180, vai informar estabilizado, 70. Para que já foi, para você, Luiz. Que Luiz, que cruze, mantendo o vento, ajuste 1014, aguardar instruções para a base. 2.000, para que Luiz. área 2703, 30 linha, decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Também obrigado. Prossiga Lima, Kilo Zulu. Portão tá livre, por táxi, Bruno 260. Aliás, 5728, continua a aproximação, aguarda na pista livre, ajuste no 04, informa o tráfego, setor norte, se afastando, a 1000 pés. Tem tráfego, 02, até o retorno. Olá, cruzou, confirma, parte 5. Sente autorizado, táxi até o ponto de espera da papai, parte para cruzamento da 1735. Aviate 5728, pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso, 5728. Série 2703, decolado 1-8, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, FAB 2703. Como é que os outros já precisaram cruzar menos na 735, aposte na Quebec. Direita na Pro de Coral, subindo 11 centenas. 2703. Negativo, Bravo Cruz, que mantém a Pro, aguarda as instruções, tem dois tráfegos no sequenciamento para pouso na 1-0. Localizador Campo Avista, vamos 270. Agora é com torre, 1862 já tem um bom pulo. 86, tomamos um bom dia. Bravo Cruz, autorizado a girar a base pela esquerda, reporte curta final da 1-7. Duval, Feira de Santana. Torre Salvador, bom dia, Golão 270, final, tribaixão travado. Golão 270, continua a aproximação, aguarda no pista livre, ajuste 1014. 1014, aguarda no pista livre, 270. Gabiete 5728, em solo 20, direita solo 121, decimal 9. Direita 19, 5728. Bravo, Salvador. Sim, guardião 07. Lima, Kilo Zulu, tá visual com o Bang da Gol? Tá. O Lima, Kilo Zulu, visual com o Bang da Gol, finalizando o push. Vai segui-lo, assim que iniciar o táxi, o bang, segue-o, até o par 3, o Lima Kilo Zulu. Taxi via Alfa, repórter Enzo, taxi Juliette, 5728 da Web. Alfa, repórter Juliette, 5728. Solo, voo 1260, acionado em Santo Tanque, 103, 3 horas e 10, alterna Salvador. O vento é 090 graus, 089, reporte fora do solo. 103. 3, sente o Guam 260, táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama a 608, meia dúzia. 1014, no altímetro, 0094, bom voo. 1014, Pátio, Índia, no ponto de espera, 208, meia, voo 260, bom voo. 1-0, vento, fonte antena com 1-2, nós. Teve pouso na pista no 0, agora 1-2-0. Juliet, Juliet Delta, pronto para cópia. Juliet, Juliet Delta, Salvador, Feira de Santana, nível 105, decolagem da 10, pista em uso 10. Primeira curva à esquerda, restrito 1000 pés no corredor forte até 10 milhas, 10 milhas, ou liberação do controle, Salvador. 0263 é o transponder e o controle em 120 decimal 8, Juliet, Juliet Delta. Alfa Vitor Juliette, via corredores, informe visual com o campo. Este foi maravilhoso, até a próxima. Correto, pátio 5, confirme o Pro B. Guardião 07, decolado aos 2-3, mantém a escuta, coordenando transferência. Nome é dúzia, Juliette Juliette Delta. Sim, repete. O 07 decolado aos 2-3, vamos manter escudo, aguardando transferência. Tá aguardando transferência, aguardando você. Gente, aguarde, por gentileza. Guarda. Antes da Juliette, 5728. 1270, salve aos 2-3, direita, salve 1219. Direita, 219, 270. Autorizado ingresso 5728, ponte 1-4. 09. 09, obrigado. Olá, bom dia, 1-270, Librando. 1-270, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi Juliette. Via Alfa, reporte Enzo, Juliette, 1-270. De controle, 1-208. Confirmado, 1-208. Afirma, 1-20-8, Guardião 07, confirma o piloto em comando para B. Eduardo, com 2 a bordo, até a volta. 0, primeira curva esquerda, perfil da saída lotar. 5144 no transponder e o controle em 1-20-8, Lima Kilo Zulu. 0, nós. Gente, nem decola, 1-0, gol no 2-6-0. Confirme o transponder. Depois quando pronto para acionamento. Lima Kilo Zulu apenas complementando a rota é Whisky 1, ok? Lima Kilo Zulu na escuta. Bravo Twist que tocou e decolou aos 2-5, se condiciona a agilizar a curva esquerda para o ingresso na, do vento da 1-7 para o cruzamento do campo. Bravo Twist corrigindo, curva à direita, reportar para o cruzamento deste aproximação da 1-0. Passa, 7-0. Uno, 777 na escuta. Na escuta. Pronto para a cópia 280, ponto seguro? Pronto. Uno 777, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 280, decolagem da 10, primeira por direita. Pedida saída da El Leda, após Leda, voo direto Porto Seguro. 5173 no transponder, o controle em 120.8. Uno 777 autorizado, Porto Seguro, no 280, decolagem da 10, com curva à direita da El, com Leda, após Leda, Porto Seguro. Uno 731208. Correto, cotejamento 05 pontão, após quando pronto para acionamento, puxa. Resposta lá para o pronto. Cotejamento andando a 0, reporte para girar base. Autorizado, cruzamento para o 0, para o seu risco de acesso a base. Voando 260, decolado hoje 2-0, corrigindo, hoje 2-6, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 1-2-0-0. Vitor Juliette, para ingresso no circuito, chame torre 18-6-12. Chama torre 18-6-12, é o Alfa Vitor Juliette. Mac. Passa na cabeça, Vitor Juliette, Juliette Delta. Guardião 02, Salvador. Eu sou o Guardião 02, Salvador. Eu sou o Vitor Juliette, prova da rotatória. Alvo Vitor Juliette, vai manter a proa, guarda instruções para ingresso na 17. Gente, eu guardo as instruções para ingresso na 17, prova da rotatória, Vitor Juliette. Também que o Juliette desceu. Juliette, Juliette, deu autorizado Mike Lima, na Lima, solo 121, decimal 9. Autorizado, Bravo Kilich, vai presente girar base, aporte curta final. Autorizado, Bravo Kilich, reporte curta final. Ajuste 1014. Aí, identificou, ajustando 1014. Isso, 6740, passing 210, down 150. Case for credence, down 050. 050. 14. Posso esperar quando pronto, chama a torre, 186. Flip 5220 para a descida. Esse mantém 4.000. Fala 4.000, 35220. Sete, autorizado, pouso, pista na 7, vento 1 centena com 1-2 nós. Não. Ok, foi feito agora, a gente já acompanha? Está autorizado o cruzamento. Ninja Bravo, está autorizado o cruzamento. 7395, ainda não chegou nada aqui no sistema, mas eu vou estar monitorando, ok? Adoro, está 3191, muito bom dia. Autorização Galeão. Ainda não tem autorização, tá 3191. Não, não. Entre os instantes chegará. Assim que chegar eu chamo da cópia. Ok, sente aprovado a saída, senhor Pugadel? Gael. Gael, obrigado. Bravo que Luiz, que no solo aos 3-0, 3-0 back track para o pátio 4, após chegar na pista. Salvador, é o Papa Romeu, Juliette, Juliette Delta, Salvador, Guardião 02, em Pituaçu. Ok, 02, agora é com a torre de comando Salvador 1862, eu tenho uma pouso. 1862, a torre de comando, Guardião. Índia November Alpha, chame a torre 1862. 1862, Índia November Alpha, grato, muito mais. Boa. Controle o gol 1260, passo 110 para o 390. Confere, aguarde transferência junto ao centro. Gente, Guardião 02, vai manter a proa, guardando instruções para cruzar o eixo de aproximação da zero, tem a aeronave já se aproximando para pousar no 7, a 1.000 pés, aguarde instruções, mantendo o setor. Mantendo o setor já em Itapuã, aguardando a determinação da torre de comando. Oi, Salvador, bom dia novamente, Papa Romeu, Índia November Alpha, em Paris, transferido do controle. Índia November Alpha, continua a aproximação, reporte na vertical da rotatória. Será na vertical da rotatória, November Alpha. Está iniciando na 10, direto de hotel. Certo. Gol cruza 130, chame Recife agora, 2545, tem um bom voo. 2545, na 260. Proal direto ao Graia, reporte na final. Sempre atualizada, Proal Graia, reporta lá na final, Guardião 02. Guardião 02, só informa o tráfego para a pousão 7, o Alfa Juliette, Charlie 150, 1.000 pés, atualizar a reporte na final, sem interferir com a aproximação da 7. Afirmo, sem interferir com a 7, teste do tráfego no visual, seguirá para o pátio, Guardião. Juliette, Juliette Delta, decolada aos 3-2, mantenha a escuta até a, freio, até a transferência. Mantenha a escuta da transferência, Juliette Delta. Fala Victor Juliette, autorizado pouso, pistão na 7, vento no 20 graus, 0 menores, já forma o tráfego, helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, se aproxima zero pouso no Graia, sem interferir com este aproximação. Assiste o tráfego, livre pouso, pistão na 7, o Capatangosa Victor Juliette. Já? 1014. Entre 2014 eu estou estabilizado, tá livre. Pode voar Duna do presente? Pode. Então tá voando Duna, obrigado. 5220, desse mantenha 4.000 em redução para 250. Para 4.000 e confirme redução para 2. Confirme? 220, mantenha 220 nós. Para 220, ciente, deixar para 4.000 o TRIP 5220. Controle, é o Papa Romeu e Juliette Juliette Delta. Juliette Juliette Delta, prossegue para a Feira de Santana, curva esquerda da presente na proa do destino. Em ascensão a 1.05. Esquerda, proa de Feira de Santana, ascensão 1.05, Juliette Juliette Delta, grato. Tudo no céu. Apontará o sol, o guardião. Sol, Guardião 02. Guardião 02, no céu aos 3, 4, em frequência, bom dia. Graças. Fez isso, não sei, com um minutinho, por gentileza, eu tô em contato com o Faia. Salve, Vitor Juliette, salve aos 3-5, tu usa backtrack, aposta de ver na pista, parte 4. Oi, Dino Member Alpha na rotatória. Sente, Dino Member Alpha, continua a aproximação, reporte curta, final do 1-7. Espera na curta, 1-7, Dino Member Alpha. Salvador, azul 4060, passou Duna, está visual no endereço. Azul 4060, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixada travada, ajuste 1014. Passará, marcador externo, baixada travada, 4060. Lima, que usa o Lula, decolado 35, controle 120.8. 208, amigo. Obrigado, boa tarde. Muito boa tarde, do Papatango Lima, aqui o Zulu. Ou melhor, bom dia. Decola, cruzando 800 na sua escuta. Bom dia, saí da Lotar, 090, vigilância. Policial, boa tarde, Zulu. Ah, autorizado que vai à esquerda, da presença na Praia de Lotar. Esquerda, Praia de Lotar, Zulu. De November, você tem condições de manter a espera na trilha até 3 milhas da 17? Tem tráfego se aproximando para 10 para evitar pulo simultâneo? Eu tô visual com mesmo, tem condições de fazer redução, se possível? Negativo, faça 360 pela esquerda, reporte a ingressão na 17. 360 pela esquerda e na ingressão em de November. Azul 4060, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 07 nós. Pedro, pouso na 0, azul 4060. Não. Decolagem no 0, primeira curva direita, prefira saída Arbor, após Elefa. Uninha Elefa, intercepta UP Zulu 21. 5171 no transponder, o controle em 120, décima 8, TAM 3895. 010. Só corrigindo a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Sente, portão 02, reposto quando pronto para acionamento, push, TAM 3895. TAM 3191 na escuta. Prossiga. Pronto para cópia 380 Galeão. Batiu, prossiga. TAM 3191 no Salvador Galeão, autorizado nível 380. Primeira rota é o Zulu no 0. Decoladão no 0, primeira curva direita, prefira saída da Euleda. Após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, onde intercepta a UP Zulu no 0. 5402 no transponder, repito, 5402 e o controle 120, décima 8, TAM 3191. Atenção, já estou autorizado para o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, nível 380, UP Zulu no 0, decola desce com a direita, saída da Euleda, após Leda, Bridge. 5402-1208, se for 3191, está na posição 05. Correto, corrigimento, reposto quando pronto para acionamento, push. Reportando. General, vou curtir a aproximação, reporte curta final da 97. Espera na curta, general. Índia, Delta Bravo, prossiga. Oi, eu tava com o pedido para a posição na 0 da Nova. 7, Guardião 02, tráfego já ultrapassado, autorizado decolada presente, vento 1100 graus, 08 nós, a decolar para o sul, corredor Axé, reporte para do solo. Autorizado para o sul, guardião. Tente azul 4207 Santos Dumont, 360, o número 2, aguarde. Delta Bravo, pronto para cópia. Papão Romeu, Índia, Delta Bravo, Salvador Recife, autorizado nível 370 via Upper Whisky 58. Decolagem da 17, primeira curva esquerda, perfil saída Puca, transição Caju 5155 no transponder, o controle em 120, décima 8, Índia, Delta Bravo. 17, vento 120 graus, 09 nós. 7, livre pausa, November Alpha. 5220-2000, livre LS, em forma estabilizada, ou 5220. Tá, livre, interceptar o localizador, para 2000, reportará interceptador, trip 5220.